que as coisas são vazias. O jardim que vejo pela janela é tão calmo. O lugar que ela vê é insosso. Minhas mãos tremem levemente e me assusto. O lugar que ela está é sufocante. Tenho medo de meus sonhos. O lugar que ela teme é minha casa. A enfermeira vem sorridente, dois comprimidos. O lugar que eu quero. Água, algumas perguntas vazias. O lugar que eu... que... Minha cabeça fica leve. Se pudesse, flutuaria. O lugar que eu... A porta abre, fecha, abre. Jaleco branco. O lugar que... não! Não, não quero mais. Porta trancada. O lugar... não, não! Não, não, não, não, não, não, não, não, não! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Eu sou o Bruno e faço cosplay de Jedi há muito, muito, muito tempo em uma galáxia muito distante. E... aqui é a Mi, façam elevar o cosmo, cavaleiros! Estamos aqui em mais um Catadores de Relíquias! E hoje, pra voltar num assunto muito interessante, cosplay, cara, o mundo do cosplay, olha que bonito! Esse vai ser o nome do podcast, o mundo do cosplay. Oh, que bonito! Como fazer, como se reproduzir, é uma delícia! Mas isso daqui a pouco, depois dos nossos recados. Recadinhos? Recados. Manda um beijo pra mamãe. E estamos aqui em nossos recados. Mas eu não estou sozinho. Sou aqui com... eu. Eu, essa pessoa. Isso daí, é. Você já me conhece, não tem por que falar quem sou eu. Sou eu de novo, mais uma vez aqui. Adé, Barbosa, que não é parente do Beto Barbosa. Não há comprovações que não, ok. Então, o que, que a gente vai falar nos recados? Nós viemos aqui agradecer hoje. Agradecer? Agradecer. É meio estranho, mas é. Essa foi a primeira palavra que veio na minha cabeça. Agradecer o quê? Sim. Não, agradecer que todo mundo que foi no Game Arts. Game Arts, Game Arts, agradecer a quem foi no Game Arts, ok, ok, quem foi no Game Arts? Eu fui no Game Arts. Eu também fui. Lucas também foi? Foi. E cadê Lucas agora? Deve estar dormindo só. Tá estudando? Mentira! Não, tá estudando sim. Tá dormindo. Estudando. Dormindo. Estudando. Dormindo. Ok, estudando. Próximo, vamos, deixa. Dormindo. Deixa, segue. A gente queria dar os parabéns pro amigo nosso. João! Parabéns pro João! João, mega lindo, João! Que foi com cosplay de... Raiden do Mortal Kombat! Eu tô muito empolgada! Percebi, meu ouvido sangrou do lado direito agora. Ah, a gente aproveita também pra agradecer a todo mundo que foi, que chegou, chamou a gente, deu um abraço, falou que tá gostando, né, do material. Isso você não fez, chefe. É você, secretário, você recebeu os elogios. Desculpe. E também agradecer aquela menina, aquela do busão, que ficou rindo da gente e não falou com a gente. Até hoje não sei o nome dela, mas ela riu muito com a gente. Agradecer ela em especial. Obrigado, menina do busão, que riu com a gente. Pela gente, por a gente. Sim, obrigada, menina do busão. E obrigada à Coca-Cola por nos proporcionar aquele evento. Muito obrigado. Patrocínio, é isso! É isso! Poxa! E agradeço aquele carinha, aquele que chegou com você. Verdade. Cara, brigadão. Cara, eu recebi um fã. O cara chega assim, ô, cara, curto pra caramba seu podcast. Eu falei, velho, que da hora. Eu fiquei em choque no começo, mas falei, porra, que da hora, mano. É muito bom. Reconhecimento, é isso. Mas é isso. Cara, parabéns. O cosplay tá muito legal. E agora tem a próxima fase também, né? Tem outras competições pra vencer também, né? Já. Sim. Tem mais. Então a gente vai torcer por você, João. Tamo aí. Firme. João, João, seu lindo, ah, eu queria agradecer ele também pelo lance do Sub-Zero, acho que é válido, obrigada João por tudo, eu já te agradeci mil vezes, mas eu vou agradecer mil e uma, e esperamos agora um raiding pra gente, seu puto, é isso aí, meu seu puto, apareça, pelo amor de Deus, e você como tá? Eu tô bem, tô com sono, não, uma má vontade, mas bem. Você vê, ela vem aqui nos recados com má vontade, ouvintes. Má vontade. Eu não estou com má vontade de estar aqui, eu estou com má vontade do que o professor fez comigo, que me fez esperar. O professor falou pra mim vir 10h30 e não tava, é disso? Professor, seu puto. Ai, meu Deus do céu. Essas coisas, não aguento. Mas é isso. Agradecer a vocês pela paciência, porque esse podcast tá saindo... numa data bem estranha. Eu falei que ia ter uma periodicidade. Periodicidade. Não, também. Ai, fudeu. Ia sair de tempo em tempo e ele não saiu. Periodicidade! Uhul! Alguma coisa que ela falou, tipo. Periodicamente, vai ficar mais bonito. Ficou melhor. E eu peço desculpas a vocês por isso. O caminho do gás está passando aqui atrás. A gente vai tentar correr atrás, melhorar nossa periodicidade. Periodicidade. Esse negócio que vai de tempo em tempo, entendeu? Para trazer um conteúdo legal para vocês. Patrocínio Ultragás. Patrocínio Ultragás, nosso recado. Então é isso. Dá tchau, Dé. Mas espera, você não vai falar o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Do podcast? Não. Então tá. É surpresa. Então ok, fiquem com a surpresa. A cara de felicidade dela é impagável. Espera, tem alguém querendo falar, Quem? Mestre. Igor! Sim, mestre. Seu estafermo! Onde você tava? Tava ali, mestre, pegando as coisas pra criatura faminta, mestre. Traga meu computador e baixe o podcast. Sim, mestre, imediatamente. Então é isso. Bora pro podcast, galera. Bye. Bye. Ah, a primeira coisa que a gente nunca esquece. Ou mais que a gente tente muito. Quem faz cosplay há pelo menos 4 anos sabe como é tenso lembrar do seu primeiro cosplay. Como era difícil ter que achar os acessórios, achar a peruca certa e, principalmente, as pessoas que entendessem do assunto. Mas os tempos mudaram e agora as coisas ficaram muito mais fáceis. Olá vocês, nós voltamos aqui com nossos recados. Pra que conversar com esse casal lindíssimo, bonitinho, fofinho. Ah, fofinho porque eu sou gordo, né? Essa é a ideia. Com o Ramon aqui, nossa presença, estamos aqui hoje para falar sobre cosplay, sobre o que está em alta nos eventos de anime. Eu estou muito defasado em eventos de anime, meu último foi em dezembro, foi bem no meio de dezembro, foi meio esquisito. É isso, de você indo no Anime Arts. A gente não foi porque uma semana antes a gente também foi para evento, para treta, e acabamos não indo no Anime Arts. Bom, não foi bom, não esquece. Não foi. Mas teve dublador lá, tu tinha atrações boas, não tinha? O que valeu a pena pra mim foi o dubladores. Acho que no começo do ano foi mais legal, né? Porque foi no Cavaleiros em Concert, a gente teve um show com todas as aberturas, todos os dubladores. Sim, foi uma experiência muito boa pra nós e que jamais será esquecida, né? Também pelo fato de que a gente não sabe se eles têm chance de voltar, porque foi uma experiência bem única, né? Não é só opinião, assim. Então, se tiver de novo, estaremos lá e tal. Esperamos que um preço mais acessível, né? Porque tivemos essa sorte no Anime Arts de Sorocaba. É, porque dentro do evento é barato, você só paga o ingresso do evento, que pra assistir o Cavaleiros em Concert, só o Cavaleiros em Concert, é muito caro. Uns R$150 pra cima. Nossa senhora. Sim. 150. Nossa. Só pra assistir os quatro ali que cantam as aberturas. É tudo isso. Teve um show em São Paulo, no Rio de Janeiro, que foi só eles, e aí foi bem caro. Barbaridade, tio. Mas o que vocês veem assim? Qual que é a moda? Qual que é a. tá em alta em questão de cosplay hoje em dia, em eventos. Não sei se vocês foram no ano passado, se já foram em algum esse ano. Não, esse ano a gente ainda não foi em nenhum. Nosso primeiro evento vai ser em abril, mas em Campinas, por enquanto a gente ainda não foi em nenhum. Eu acho que o que estava mais em alta o ano passado foi Sword Art Online. É impossível ir em um evento e não ver pelo menos uma Azuna e uma penca de Kiritos. É, uns 15 Kiritos, umas 15 Azuna. E aí, não é só isso também, além disso tem muito Assassin's Creed. Assassin's Creed falando meio plural aqui, né? Sim, sim. É, eu acho que cosplay de Naruto também tem bastante, né? Eu acho que deve fazer um pouco o Naruto, mas ainda assim tem algum do outro, porque eles podem agora pegar mais aqueles mais avançados, assim. Ah, e como é claro, a maior moda. A maior moda do ano foi League of Legends, com certeza. Porque nos eventos que a gente frequenta, criaram uma categoria específica no concurso cosplay pra cosplay do League of Legends. Nossa senhora. Eu ia falar, Naruto tá dando a pena porque acabou a história, né? Fechou, a galera vai começar daquela esquecida. É, Naruto não acabou, na verdade, né? Não, já foi. Foi. Não, estão anunciando assim o fim do Naruto. Já anunciou que vai acabar Naruto, você tava chegando perto e tal. Mas aí agora vai ter um filme que conta depois de toda a história do Naruto e aí boatos dizem que vai continuar assim o Naruto mesmo de vez. Eu não tô muito por dentro, eu fico vendo boatos porque não tenho tanta certeza. Me corrijam quem estiver ouvindo isso. Eu acho que vai ser aquela mamada na vaca, sabe? Puxar o último leite, coitada. Coitada tá seca, coitada tá triste. E eles vão puxar o leite até o final. Eu acho que isso chama... Tô ficando pobre, preciso inventar uma coisa pra ganhar mais dinheiro. Exato. Com certeza, cara, com certeza. E até nos eventos, comportamento das pessoas, como tá sendo, cara? Tipo, quando eu fui no Anime Arts, a gente tava de boa, foi um evento pra mim morno. Eu não tive alguma coisa muito alta. Como eu falei, só os dubladores, as atrações estavam bem paradinhas, o lugar foi gostoso de ficar, achei interessante o lugar. Pra vocês, assim, teve algum lugar que vocês gostaram mais, algum evento que vocês poderiam dar um destaque? Acho que o nosso destaque maior mesmo é pra Campinas, porque o Campinas Anime Fest tem um espaço muito bom, assim, gramado, árvores, até pra quem faz, assim, ensaio lá dentro, tem bastante fotógrafo lá que vai pra fazer ensaio pequeno, pra fazer vídeo. Lá tem, assim, bastante cenário, é bem distribuído. Acho que o único ponto negativo do evento, assim, é porque os palcos são muito perto um do outro, então, assim, às vezes acaba tendo dublador, show e tudo ao mesmo tempo. É, ano passado a gente foi em um evento que foi o Guilherme Briggs e, sabe, as pessoas não conseguiam ouvir o que ele dizia porque o outro palco estava fazendo um barulho muito alto e acabou atrapalhando a apresentação dele. Mas, assim, em questão de stands, em questão de espaço, acessibilidade para as pessoas que vão de ônibus, essas coisas todas, é um evento muito bom, é um evento grande, assim, costuma ter atrações boas. E é um evento, assim, a gente recomenda bastante, é um evento que a gente gosta muito de ir. É, até pra nós, que somos moradores aqui de Itu, né? É bem próximo pra nós, eu acho. Questão pedágio, assim, não tem jeito, porque teve um aumento, não teve, infelizmente. Mas mesmo assim, eu acho que compensa bastante, até realmente por essa questão de espaço. A gente tem bastante liberdade pra andar lá, parar pra tirar fotografia. Não que às vezes acontece de, tá atrapalhando o caminho, assim, tal, tudo, mas é mais difícil. O problema é quando tem chuva, isso em qualquer evento, mas eu consigo filmar um espaço muito gostoso, assim, até para poder descansar e não espere muito lugar para sentar, ainda assim, como de costume, acho que em evento, né? Acho que isso é bem normal, não ter lugar para sentar. É assim, é um espaço bem, vamos comparar com o americano, por exemplo, que também tem um espaço muito grande. Só que a americana não tem, além de não ter lugar pra você sentar, é um lugar assim, não tem cobertura, então você fica muito no sol. Ano passado a gente foi por um evento de americana, mas foi meio no fim do ano, acho que foi em novembro, e a gente sofreu muito, chegou aqui torrado, feito um camarão, porque tava muito, muito sol, e de cosplay, assim, foi complicado. É, a gente foi até mais por conta desse evento, por conta das atrações. Mas geralmente, assim, quando a gente vai pra um... Agora, assim, a gente determina que toda vez que a gente vai pra um evento, a gente quer ir de cosplay, porque a gente consegue se divertir mais. Porque no meio, assim, às vezes, eles colocam várias atrações, mas por partes, às vezes, não são muito interessantes. às vezes a interação com as pessoas é que nos entretém. A gente consegue conversar, a gente consegue debater de forma bem instantânea o tema, assim, alguém vem falar assim, a pena, assim, surge assim uma piada instantânea de Cavaleiro do Zodíaco, ou até quando eu estou no meu cosplay, que geralmente é de Cavaleiro Jedi, surge alguém, qual que é a coisa que seja com você, e a gente consegue ter meio que uma amizade, assim. E isso eu acho que é uma coisa que está sendo um diálogo comum nos eventos e tal. E o que também, voltando a estabelecendo o tema modinha, né? Uma coisa que a gente vê bastante, como é que é, são as plaquinhas ainda, isso ninguém abandona, né? Fazendo enquetes, como sempre, assim, tal, tudo. Pedindo para alguém gritar alguma coisa, isso também é bem comum. Grit Bacon, Grit Xabal. Grit Xabal são o que é hoje, tá sendo forte hoje em dia na internet, né? O pessoal gosta muito de pegar temas que são os memes da vida, né? Que a gente vê muito no Facebook, em outras redes sociais. E assim, eles vão abordando, né? É, acho que até atração hoje a gente tem bastante modinha que são youtubers. Um youtuber é hoje atração em 90% dos eventos e os mesmos youtubers. Na região hoje de Campinas, as pessoas pedem muito um tal de Muca Moriçoca, que eu não conheço. Eu já vi esse cara em 3 eventos, mas até hoje eu não vi um vídeo dele. Acho que quem estiver ouvindo isso, pô, você não conhece o Muca, caramba? Olha, pra você não me xingar, eu vou gritar pra você, Muca, viado! É. Eu sei que a galera fica gritando isso, eu não sei porquê. É, eu não falo. Não sei porquê, Muca, viado. Tá? Desculpa a nossa, tipo, falta de conhecimento. Mas um dos youtubers que a gente tá vendo com bastante frequência é o Damiani, do canal Damiani Zambi, e a mulher dele, que é a Sati, que é a Mariana, né, do canal Pense Geek. E assim, a gente também analisa que eles estão meio que fazendo uma coisa que não foi pra ganhar, assim. Mas acho que eles estão se excedendo muito. Eu gosto, não vamos comentar esses detalhes. Na crítica youtuber, né? Só a gente acha que eles estão vindo muito pra eventos. Outro que vem, assim, agora é de tamo lá, assim e tal, que tanto é que no último Campinas Anime Fest. Foi no último de agosto. É, nós encontramos com o Detonator. Eu também tava no Miyaki, a gente foi verificar uma lista assim de eventos que estavam na região, tudo. Ele marcou presença em praticamente todos. Então daí, tipo, nossa, é outro que tá virando modinha de um evento. Parece que tá ficando quase gratuito ele pra lá. Mas a verdade é que no evento de Campinas que a gente tinha ido, ele chamou a Mi, assim, quando ela estava de Atena. Aí ele, pô, Atena, vem aqui, está tudo, ó, vem aqui comprar, não sei o que. Você sabe melhor quanto ele. Ele me chamou e começou a me zoar, tipo, falando que o Saga tinha batido nele, tipo, conversou mesmo comigo, assim, zoando mesmo com o cosplay. E aí depois ele tentou me convencer a comprar o CD dele, né? Ele disse que no santuário não dava pra ouvir, porque lá não tem sinal. É tudo. Você vê como até a celebridade, assim. Mas, vamos dizer, próximo. Gostam disso, eles gostam de abordar essas brincadeiras assim. Sim, que... tem outra banda que é bem comum nos eventos de Campinas, que ela chama Carapuça. E eles também, eles falam que assim. Acho bem interessante a forma como eles lidam com os fãs. Eles ainda são uma banda pequena, independente, assim, mas tem bastante fã na região. Eles, antes de entrar no show, eles saem, eles passeiam pelo evento, tiram foto com as pessoas, e principalmente o vocalista diz que ele gosta de tirar foto com os cosplays, porque ele acha que cosplay que é a atração do evento. A gente concorda também, realmente. Não adianta você ir para um evento e, assim, não ter... É que, vamos dizer que o evento é um mundo que a gente tem liberdade de poder se vestir, daquela brincadeira infantil, ou melhor, a gente consegue ser a criança novamente, de você estar lá, assim, tal, fazer coisas que tipo, não tem como a gente fazer assim, na rua, assim, com frequência, claro. Não se você for pago, né? Então, né? Mas é lá que a gente consegue se divertir mais tal, e as pessoas realmente eles acompanham a todos tal, e querem interagir com você. Eu acho que não vejo nenhum problema das pessoas assim, parar de tirar fotos e fazer coisas assim do tipo. E... porque até você, isso que cria um vínculo entre você, cosplayer, e público. O público vem, oi, e tal, todas essas brincadeiras, toda a conversa, como que fez o cosplay, oi, tal, tal. Tem aquela curiosidade, carinho que, eles, que as pessoas têm no evento, é muito bom. É, então, a gente enxerga um pouco disso. Às vezes o pessoal não vem muito perguntar de cosplay, mas quando, no caso da Mi, que ela que veio com aquela diferença, como ela fez a Athena, ela decidiu fazer uma coisa bem diferente. Porque é muito comum, claro, também ver a Athena quando, né, a gente vai em eventos e tal, a gente vê uma Athena lá com um vestidinho de cetim, que não é o que é recomendado, assim, por alguns cosplayers mais experientes, né, que ofusca a visão de acordo com o sol. Mas daí acontece, ela decidiu fazer isso, vamos adquirir alguns produtos da China e tal, tudo vestido. Ela pensou, vou usar numa armação, porque geralmente a Athena, ela é um vestido assim mais aberto. E nisso chamou a atenção de muita gente, e ótimo, foi um diferencial e tal. Eu fiquei muito orgulhoso de ver ela, que no primeiro cosplay que ela fez, ela conseguiu se dar muito bem. Eu, claro, nos meus primeiros, com as pobres da vida, né? Foi graças a ela que eu tenho que dar uma felicidade, parabéns. Porque senão eu estaria fazendo cosplay ainda. Eu ainda acho que é um pouco cosplay, mas pô, se estou me divertindo lá, usando cosplay do jeito que tá, então tá ótimo. Eu acho que é isso que importa nos eventos de anime e eventos alheios de comic e outras coisas. Você chegar e se divertir, né, cara? Tem lá, você ter a diversão e poder passar essa diversão para outras pessoas por meio do seu vestimento, por meio da sua reputação. Isso é muito legal. É isso que a gente preza bastante. A gente, eu acho que isso é uma forma de talvez seja respeito que a gente espera assim no evento. Come hail the dawn of a new day. Mas mesmo assim, a idade de pessoas que não conhecem essas facilidades e sentem muita dificuldade em fazer cosplay. Eu ainda tenho o meu décimo cosplay, ainda sinto dificuldade. Imagina quem nunca fez cosplay. Briga. Vamos pra porrada? Vamos. Isso não falta também. É. Tem muita picuinha, tem briguinha, tem aquele olharzinho meio torto. Ai, cosplay dela tá meio zoada aqui e ali. Ah. Tá perfeito, mas meu. É, só como que a pessoa inveja pega mais alto e conta pelo em ovo, entendeu? Com certeza, treta, cosplay, tem na internet, tem nos eventos, tem por baixo dos panos, tem em todo lugar. É muito. Se vocês acham que duas mulheres com o mesmo vestido numa festa dá problema, duas mulheres com o mesmo cosplay num evento, é treta na certa. Eu já fui em evento que tinha três Athenas ano passado e, nossa, foi complicado. É uma Athena, eu não vi no evento, mas assim, sempre rola que uma tá com mais amigos e os amigos ficam tipo, ai, porque você era a melhor Athena do evento, que não sei o que, sabe, tentando desmerecer o outro cosplay. Eu acho isso muito chato. É, sempre que eu vejo alguém com o mesmo cosplay que eu, de personagem parecido, em um evento eu fui e tinha uma outra moça e ela tava de Sasha e eu tava de Saori. E ao contrário de assim, ah, é uma treta porque o cosplay era muito parecido, porque eu vi gente tentando incentivar a treta, tipo, ah, só tem Athena aqui, que não sei o quê. É, pelo contrário, eu cheguei na moça e brinquei com ela, falei assim, oi, passado, que não sei o quê. E veio gente, tirou foto de nós duas juntas, assim, a gente fazendo pose como se fosse passado e presente mesmo. E acho que isso é o diferente, sabe? Depois a gente conversou, tipo, ai, nossa, minha peruca embaraçou, o vento, que não sei o quê, tá calor, então acho que isso é mais interessante, você não fazer treta. Você tá com o mesmo cosplay que você? Que legal, cara. Uma pessoa que gosta da mesma coisa que você, em vez de arrumar treta. Porque a gente também já viu as Unas brigando. Nossa, velho. E as Unas brigando, porque tipo, as duas estavam com o mesmo cosplay, elas participaram do concurso. E aí uma ganhou, acho que em primeiro ou segundo lugar, eu não me lembro muito bem a ordem. E uma ficou em terceiro lugar, eu não me lembro. Então, acho que foi uma em segundo e uma em terceiro. E aí deu treta, e o namorado da moça que estava de grito, que ficou em terceiro lugar, nossa, ele arrumou confusão, xingou a organização, xingou os jurados, fez o maior bafafá, porque a outra moça ganhou e a namorada dele ficou em terceiro lugar. Então, isso que o prêmio, na verdade, não era um valor em dinheiro, era umas coisas, era bugigangas do evento. E tipo, assim, eu não vejo motivo de brigar, nem se fosse por dinheiro, talvez, sim. Porque assim, ah, eles vieram questionar assim, ah, mas a minha tinha um detalhe que a outra não tinha. Mas às vezes os jurados, eles não vão conseguir notar isso. Às vezes eles vão notar até um pouco um diferencial. Eu não sei dizer até como é a visão deles. Sim. Mas eu tava vendo esses dias um vídeo referente a isso também, de como acontece a seleção das pessoas. Por exemplo, como se fosse um currículo, a chance de você ganhar ter um emprego é, por exemplo, se você mostra, ou melhor, não é um currículo, tipo, é uma redação. Quem pode passar? Por exemplo, numa redação em que tenha apenas a redação escrita, tudo de jeito, ambas, as três redações, escritas da mesma forma central. E apenas, se tiver a foto de uma mulher ou de uma pessoa muito bonita e tal, tem grandes chances de a pessoa que tem a foto mais melhor passar. Ou seja, possivelmente os jurados devem ter selecionado, talvez, por, às vezes, por uma questão física, que às vezes eu acho que é meio ilegal isso acontecer, ah, claro. Não, acho que isso você tá levantando uma treta errada também. Então. Porque eu acho que essa questão que muita gente tem de falar, ah, você não pode fazer cosplay porque você é gordinho, ou porque você é baixinho, ou porque você é negro. Nada a ver isso, gente. É só uma regra, por favor, peruca. Use peruca. Mas eu acho que assim, a questão física nas regras do concurso já tá claro que não interfere. Eu acho que assim, tem a forma de desfilar e muita gente não desfila da forma certa. Sim, então, às vezes, a pessoa não fez a pose da forma certa e o jurado não conseguiu avaliar ele. Ou, normalmente, gente, a outra não tava melhor, o jurado achou melhor, era só um saco de bugiganga. Pra que arrumar treta por causa disso? É, nossa! É por pouco, é por pouca coisa. É, então. Aí, assim, mas como eu tava falando sobre a questão de treta, a gente já vê muito, o que a gente mais vê de briga mesmo, que está na internet. Porque nos grupos, às vezes, tem muita gente que fica questionando e tal. Uma das tretas que a gente viu recentemente, que é até inclusive de um dos youtubers. Não podemos não levantar. Não, vamos ficar levantando tretas pessoais das pessoas. Não vamos falar, então, vou deixar em anônimo aqui, pra não ser processada. Não vamos levantar quem é exatamente, mas sim, foi de youtuber. Talvez alguém aqui, se estiver ouvindo isso, deve saber quem ou não. Difícil, porque era treta mais no Facebook pessoal, então é meio difícil. É, né? Difícil. Mas, assim, é referente ao cosplay de Zelda. Eu acho que é meio melhor contar isso aí, porque ela está bem ciente disso. Eu passei, eu vejo. Que é a melhor história. A treta foi meio que uma pessoa que dizia que era muito fã em todo lugar, sou muito fã, e escreveu o nome do jogo errado, né, do último jogo do Hyrule Wars, e escreveu The Legend of Zelda Hyrule Wars, e o jogo não é o Legend of Zelda. Ele não pertence à comunidade Legend of Zelda. Ele é um jogo à parte, vamos dizer assim. Spin-off. E a pessoa escreveu errado, e aí a outra pessoa questionou, tipo, ah, fala tanto que é fã e tá escrevendo errado, que não sei o que, e aí nisso gerou uma treta muito grande no Facebook. E assim, meio desnecessário, aí você não sabe muito bem quem tá errado, né? Porque uma fez cosplay primeiro, aí a outra tá lá falando que vai fazer o mesmo cosplay, aí tá lá falando que vai fazer todos os cosplays que a outra já fez. Nossa. Aí rola meio que essa treta, tipo, é inveja? Não é inveja? A pessoa gosta do mesmo personagem? Pra que tanta guerra? Acho que eu dou um pouco assim, ah, beleza, as duas estão erradas. Ah, uma zoa na outra porque escreveu errado, mas a outra podia ter simplesmente, pra não alongar a treta, ter ido lá e falado, ah, nossa, escrevi errado, nem percebi. Pronto, sim, teria sim acabado a treta, mas não, aí quer continuar. Aí vai fazer aquele texto gigantesco no Facebook humilhando a outra pessoa naquelas entrelinhas. Uhum. Assim, super desnecessário, sabe? Treta boba mesmo. Da hora arruma umas tretas assim que não tem necessidade. Mas falando de Zelda ainda, gente, essa Zelda do Hyrule Wars é uma macumba muito grande. Ah, isso é verdade, porque o que acontece? A gente decidiu fazer assim, um par de cosplay do Hyrule Wars. E assim, a gente decidiu fazer a Zelda, a nova Zelda, né? E o novo Link também, que eles têm um diferencial, que ela já tem uma armadura, uma espada, e o Link agora tem um cachecol também. E um pouco de armadura no ombro, né? Um cachecol maravilhoso! Maravilhoso! Ah, depois te mostro o nosso cachecol aqui. É, nós temos aqui tudo. Oh. É, de última hora você tá vendo. Mas vocês não podem ver, claro, tá tudo, mas o Pinta, o Fabrício. Ele mostra a foto. O Fabrício coloca algumas fotinhas, quem sabe. Aí ele manda o link. A gente deve ter chamado as fotos no Facebook, ele manda pra. A gente manda pra ele. Mas o que acontece? É, a gente ficou nos últimos dias, assim, pra estrear num evento, que era no Campinas Game Fest. E chegar lá de Zelda e Link, né? Só que acabou os materiais no último instante. E daí não rolou. Mas a gente ficou sabendo que não foi só com a gente que meio que essa macumba acontece, né? Pra quem... Todo mundo que tenta fazer essa Zelda tem um monte de problemas pra conseguir terminar o cosplay. Tipo, peça que quebra, gato que arranha o cosplay, peruca que não chega. A minha, por exemplo, veio errada a primeira vez, veio muito curta. A segunda vez eu comprei outra peruca e ela veio laranja. Ah, é assim, esse erro foi o melhor. E assim, tá difícil estrear esse cosplay. Não, é complicado. Assim, uma dica que a gente sugere, assim, talvez pra não ter muito problema, muitas pessoas que, às vezes, eles ficam meio incomodados, que, ah, como eu vou fazer cosplay e tal, tudo. Realmente, como me falou, é comprar a peruca. Ah, mas onde eu compro peruca assim, tal, tudo? É muito caro, custa 60, 80, 100 reais, eu não tenho esse dinheiro. Bom, a sugestão está no AliExpress, é lá onde a gente compra as perucas. Mas assim, tem o medo assim, tal. É como se fosse o Mercado Livre da China. Lá você vai ter que ir com o auxílio do Google Tradutor um pouco, porque nem eles sabem usar direito. Nossa. É, eles escrevem em chinês, jogam no Google Tradutor e colocam em inglês. É sempre assim, da língua universal. E tudo bem, e quando tem treta e tal, tudo, você consegue entender mais ou menos a treta, se der um problema e tal, tudo, seguindo pelo Google Tradutor. E aí você vai partir exatamente do mesmo princípio que você atua no Mercado Livre. E você, de preço superior, que sentado, eu acredito que as pessoas têm um resultado melhor quando utilizam. Então, é isso aí. Essa é a minha dica. Outra dica que é não critiquem, assim, façam críticas construtivas. Vocês podem tirar sarro, não há nenhum problema, mas não façam de ser o melhor. Porque ninguém é melhor em nenhum lugar. Sim, não importa se você é negro, se você tal, se é japonês, tudo e tal, pro cosplay. E às vezes as pessoas ficam tipo, babando ovo para os cosplayers de fora. Só que a gente vê fotos também de Comic Cons da vida, as coisas. Também tem um monte de gente lá que tá com cosplay feio, que foi feito nas últimas horas assim, tal. E, gente, tem muito cosplay brasileiro também que se dá muito bem. Ah, com certeza. Tem muito cosplay brasileiro muito bom, que faz coisas incríveis. Só que, assim, por exemplo, se você for olhar páginas que não sejam páginas direcionadas a cosplayers brasileiros, a galera só baba o ovo de cosplayers lá de fora, Jessica Nigri, Aya Han. Mas, assim, aqui a gente tem muito cosplay bom, muito cosplay legal, fazem trabalhos incríveis e não são tão conhecidos, não são tão valorizados, assim. Mas... parem com isso, gente. Conheçam um pouco mais os cosplayers brasileiros. Eles são muito bons também. Sim, eles merecem atenção, com certeza, porque eles nos representam. Isso que é que nós já somos mal vistos lá fora. Mas em questão cosplayer, assim, no WCS, muitos brasileiros já ganharam. Nos últimos anos, a gente já teve várias vezes que o Brasil levou o campeão. Cara, eu até perguntava, a gente tá falando de meio disputa, de picuinha, de briga. Isso começa todo ar, quando você decide fazer o cosplay, até ele acabar. Certo? Todo o processo. Vou fazer o cosplay do Chapolin. Tá, aí você faz. Vamos dar mais difícil aí. Vamos fazer um cosplay de... Cavaleiro de Ouro. Isso, pode ser. Um Cavaleiro de Ouro. Não, Cavaleiro de Ouro é bem complicado. Moldar EVA... Não, mas eu acho que é um desafio. Tá bom, Cavaleiro de Bronze aí. Vamos pegar aí. Acho que Cavaleiro é complicado em geral. Um cosplay assim, sei lá, de Ichigo vai que é fácil. Isso, assim, só Ichigo do Bleach. Desde o momento que a pessoa decide, vou fazer um cosplay de Ichigo, vai vir alguém com mimimi. Ah, mas isso não combina com você. Ah, mas faz outra coisa. Faz esse daqui, ó. É um outro personagem do anime obscuro, o Whatever. É, isso é verdade. Já teve gente que me mandou assim: ai, faz esse cosplay aqui. Eu nunca vi ninguém fazendo esse cosplay. Era tipo um anime que eu nunca ouvi falar. Um personagem assim, completamente aleatório. Eu, tipo, eu falei pra você: então, né? Eu não conheço esse personagem. Eu não posso fazer o cosplay de uma pessoa que eu não conheço. É, a verdade, como eu falei lá antes, melhor você fazer um cosplay, você aprecie o trabalho, ou melhor, coisa que você gostou. Ah, eu assisti o Bleach, eu gostei de Bleach, então eu quero fazer Bleach. Não seja obrigado a fazer aquela coisa que, tipo, ah, não vai ficar bem em mim, se tal, tudo. Ah, eu sou gordo, se tal, tudo. Eu tava falando pra ela hoje de manhã, ah, eu quero fazer um cosplay de um anime que, de repente, começou a fazer isso. Começou a ficar um pouco popular, né? Depois, agora ele acabou. E assim, não é gordo, mas eu acho que vou fazer ele porque eu gosto. E eu vou tentar dar um jeito, mascarar um pouco, não sei o que tá. Mas a sugestão que ela sempre me fala é ter uma roupa que sirva você, assim, que se ajuste a você. Não importa se você é gordo, magro, porque tem muita gente lá que é gordo e tal. E às vezes pode passar tudo igual, dá de lavada, até uma pessoa que é magra ali. É, importa. Que vai mesmo do capricho da pessoa. Se a pessoa vai, se ela se empenha. Tipo, não tenta fazer a coisa na correria por experiência própria, não tente fazer as coisas na correria. É, exatamente. É, se você, tipo, se dedica mesmo a fazer os detalhes bonitinhos, lá olhar, tentar aprender. Tentem aprender sempre, busca, tem muito vídeo, tem muita gente. Às vezes conversa com o cosplayer mesmo, se você já viu alguém que fez o personagem. Às vezes pede dica de tinta, de como pinta. Essas coisas fazem diferença. Assim, se o cosplay foi bem feito, se você se esforçou, fez... Olha, eu conheço cosplayers que fazem o mesmo cosplay há bastante tempo. E assim, a pessoa refaz o cosplay, inclusive ele faz uma armadura de ouro. E assim... Ele fez uma vez e não ficou bom. Depois ele percebeu que aquilo não estava bom. E ele foi, buscou melhorar, aprendeu a pintar. E hoje a armadura dele já está muito melhor. E eu acredito que a armadura dele próxima vai estar muito melhor ainda. Então assim, a pessoa tem humildade de evoluir. Eu acho que isso que é importante. Ah, começou com um cosplay ali, a galera zoou um pouco. Mas sempre vai ter alguém para tirar foto com você. Beleza, tenta fazer uma coisa melhor da próxima vez. Vai evoluindo. A sugestão é, fiz mais um som aqui agora... Não sei se o Fabrício irá cortar. É, eu vou usar as coisas. Eu daqui um pouco pego também. Ainda não tem uma sala para ver de som, mas tudo bem. Minha sugestão é a seguinte. Não se tome cuidado com a internet também. Algumas coisas que as pessoas falam. Porque a internet ainda assim consegue ser muito cruel. Vai assumir a segunda vida para as pessoas. E tome cuidado com algumas coisas que alguns falam assim sobre como você deve ser um cosplayer. Não, calma, peraí. Por isso assisti bastante vídeos e tal, porque são os vídeos que você consegue tirar mais opinião. E assim, algumas dicas de como fazer o negócio, você pode encontrar no Pinterest também. Ah, com certeza, o Pinterest tem bastante coisa. Até entrando nessa coisa de como fazer o cosplay, até eu brinquei falando assim, ah, sempre uso peruca. O que a gente também prega é da questão de lente de contato. É, lente de contato é uma coisa muito perigosa, gente, o olho é uma coisa complicada, eu sei muito bem, ano passado eu fiz cirurgia nos dois olhos. É, assim... Não entra nessa neuro de, ah, preciso usar lente de contato. Eu sei que às vezes os olhos dos personagens são rosa, azul, amarelo, vermelho, seja. Se você quer usar lente, consulta o médico. Não usa lente sem verificar se você pode usar lente, porque muita gente tem alergia a lente de contato. Eu, por exemplo, não posso usar lente porque eu tenho alergia, não posso colocar lente nos meus olhos. Então, assim, infelizmente, o personagem tem olho azul? Desculpa, eu não sou o personagem, eu tô aqui fazendo o melhor que eu posso. Não posso usar lente de contato, não entre nessa neura. Ah, porque a gente fala, ah, maquiagem é obrigatório. Mas tipo, você se sente confortável usando maquiagem? Porque assim, às vezes a pessoa tem alergia à maquiagem também. Existe casos de tem alergia a componentes que estão na maquiagem. Então, não se arrisquem à toa. Faz um teste na pele, na mão, vê se aquilo é interessante mesmo pra você. Porque às vezes, seu cosplay tá incrível, mas... Você foi lá, fez uma maquiagem, não ficou bom, acabou estragando a aparência. Então, assim, testa antes, faz, refaz, faz de novo se você quer usar maquiagem. Vai testando uma semana antes, bonitinho, pra ver se vai ficar legal. Se você não se sentir confortável, não use. Não entra nessa neura de, ah, é obrigado usar maquiagem, é obrigado usar lente. Primeiro, pensa no seu bem-estar. É confortável pra você? Então vou usar. Não é confortável? Não posso? Não use. Porque às vezes até isso, é meio, pra mim eu achei meio estranho, tipo, alergia até o tipo de pano que você vai usar. Tem pessoas que têm alergia ao tipo de pano que é usado, tem que substituir por um pano mais próximo do que ela usaria normalmente. É, já é uma questão mais, eu acho que envolve os pulmões da pessoa mesmo, que ele deve atacar. Não, é questão de pele. Ah, é pele mesmo? Né? É, então, não usem látex, ou seja, não usem camisinha. Usem camisinha. Usem camisinha. É uma coisa que a gente, às vezes, encontra dentro do evento, mas vamos entrar em detalhe, que o assunto é outro. Nós podemos dizer que a camisinha é cosplay do quem? Depende, né? Tem aquelas coloridas, tem umas coisas... Ah, chega, né, gente? Vida sexual, não. Eu já dei uma entrevista falando sobre vida sexual nerd, então chega. Sério? Sério? Sério? Eu quero que deixe isso pro final. Mano... Quando se faz o cosplay, o melhor a se fazer é procurar um personagem que você goste. Um personagem que você se identifique ou que pareça com você fisicamente ou com personalidade. Dessa forma, quando o evento acabar, você ainda vai sentir prazer em continuar a usá-lo. Pô, mas falando aqui de roupa, do material mesmo, e aquelas cosplays, um pouco feminino, e os homens também, que tentam apelar pro corpo, tipo a sensualidade, aquele negócio. Ah, sim, o chamado muito vulgarmente de cosputa. É, a gente nunca viu, acho que um cosputo, né, assim, mas o cosputa que a gente tem um, por favor, um pi nessa hora, que eu acho que deve ter crianças ouvindo. Mas acontece o seguinte... Ah, a minha sobrinha ouve. Ah, que bom, né, muito bom. Não é o que você tá pensando, não é o que você tá pensando. Não agora, tá? É, o que acontece é o seguinte, às vezes a gente analisa que tem alguns personagens, assim, que nos animes, realmente, eles são muito vulgares. Mas aí a pessoa vai seguir, quer fazer exatamente aquilo lá, por gostar, claro, e até não tem problema, né? Tipo, a gente não tem que questionar, é a pessoa, o personagem é assim. É, mas eu acho que assim, rola um pouco de... Tem dois lados, eu acho, que essa moeda. As pessoas que fazem cosplays, que já tem roupas curtas, você tá aí, tipo, a Mulher Maravilha, sei lá, a Mulher Gato, alguma coisa que usa uma roupa mais sensual, mas o personagem é daquele jeito, a pessoa, tipo, ah, eu gosto daquele personagem, quero fazer o cosplay. E tem aquele lado que, tipo, o personagem é coberto, a gente entra num lado mais crossplay, que é, tipo, fazer personagens masculinos, por exemplo, que é o que a gente vê muito. Ah, vamos supor lá, o Goku. Ah, eu quero fazer cosplay de Goku e eu sou menina. A pessoa sempre vai fazer isso. Botar uma roupa incrivelmente curta. Quem já viu o cosplay do Vegeta da Jessica Nigri vai saber do que eu tô falando. Ela desmistificou o Vegeta inteiro e, assim, peitos, muitos peitos, pernas, assim. A pessoa tira a essência do personagem e cria um personagem sensual. Tem gente que gosta, beleza. Tem gente que gosta. E tem muita gente que critica, mas ao mesmo tempo tem gente que critica quem faz cosplay de personagens tipo Mulher Maravilha, é, sei lá, a Kemi do Fighters. É, com certeza. A Chun-Li às vezes até pega bastante. Mas assim, tem esses dois lados. O personagem é daquele jeito, você está reproduzindo o personagem da forma como ele é. E o personagem não é daquele jeito, você está embutecendo o cosplay. É, daí tem um caso que a gente começa a perguntar qual é o propósito das pessoas fazerem isso. A gente entende que é chamar atenção mesmo, não tem jeito. Mas aí na minha cabeça, qual é o problema? Assim, a pessoa tem a menina, não tá bom, não vamos dizer menina porque pode ser até os rapazes também, eles às vezes exageram um pouco nessa questão. E eles vão lá, fazem uma coisa muito vulgar. Eu acho que a gente, por mais que o evento tenha uma certa censura, ainda tem criança lá dentro. E aí o que acontece? A gente, tudo bem, é um país livre, assim, tal, de certa, com algumas certas regras, assim, tal, tudo, mas acho que meio. Assim, incômodo. Às vezes a gente se encontra, se deparar com alguma coisa assim. Até tudo bem, tipo, não sou. Ah, a pessoa tá lá ali, mas eu não vou lá chegar na cara dela e julgar, ah, você tá peladão aí e tal, o que você tá fazendo, tudo. E mesmo não seguindo a ideia do cosplay, ah, beleza, a pessoa tá lá de. Não a Kemi já é assim do jeito que ela é. Mas vamos pegar a Mary Jane do Homem-Aranha. Ela coloca uma versão assim, realmente, que está no quadrinho. E aperta muito mais a roupa que é a original, o Fuzzy. É, aquele exemplo, tem uma fanart que é bem famosa da Mary Jane, que as pessoas fazem no cosplay. Eu acho que você já devia até ter visto que ela tá sentada num sofá e tem uma janela no fundo, e o Homem-Aranha tá lá no fundo, saindo pela janela. E ela tá usando uma camiseta de corporação do Homem-Aranha e tal, tudo. E esse já vi assim, uns shorts da Mary Jane que eram o tamanho de uma calcinha. Chega a ver o útero da pessoa. Nossa! Então, aí também assim, a gente já. Peraí, qual a proposta disso, né, gente? E ainda mais nos eventos e tal, do evento que quer chamar atenção e tal. Nisso, tipo, nossa senhora, a pessoa se sente melhor fazendo isso no evento e em outros lugares ela não tem esse costume. Presta atenção, é chamar a atenção dos gordos que de lotar lá na vida. Que eu não sei, tipo, é o momento que ela se sentir a pessoa gostosa. É, tem muito preconceito dentro disso, assim. Eu, por exemplo, ia fazer o cosplay da Era Venenosa, ainda tá sendo feito, por sinal. Mas eu vi que tem esse preconceito com quem usa cosplay um pouco mais curto, um pouco mais sensual, por questões de... Eu faço parte de um grupo que faz... De um grupo de cosplayers de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. E dentro desse grupo, eu vi gente falando assim, as meninas são mais sucesso porque estão mostrando a bunda, que não sei o quê. Então rola muito essa coisa de, você só tá aparecendo no evento porque você tá mostrando a bunda, você tá mostrando os peitos. Então assim, por que isso, né, gente? O personagem é daquele jeito, não tem o que fazer. É diferente, tem que olhar esses dois lados da moeda. E tem essa treta também que eu presenciei nesse mesmo dia de casais. Porque você não pode fazer cosplay assim porque meu namorado não deixa e eu também não deixo ele fazer essas coisas. Então tem todo esse peso aí também do como é mostrar o seu corpo, qual liberdade você tem sobre ele. Parte do problema do respeito entre eles, né? Mas isso é aquela questão de confiança, né? Eu ia até levantar o assunto aqui nessa parte sobre até a palavra cosplay é um costume player. Você brinca de se fantasiar. Nesse caso da sensualidade exagerada, qual que é a brincadeira? Que brincadeira é essa? Qual que é a brincadeira? Eu acho que, assim como a ideia do cosplay que você está brincando, da mesma forma que você está lá também por querer chamar a atenção, independente que esteja não sendo sensual ou não, às vezes acho que a galera quer apelar um pouco na brincadeira, quer tirar um pouco mais a vantagem de outros assim, tal, mas não que seja tipo, eu quero sair melhor que o outro, não, mas eu quero ganhar mais atenção, eu quero parar mais, é como eu falei, é o ego sendo alimentado nessa hora, que a pessoa quer se sentir, e de certo modo, independente que você vai se fazer cosplay não, e esperar ser aquela pessoa humilde, tudo bem, você é uma pessoa humilde, você ainda assim está se sentindo contente por a pessoa estar parando para tirar foto com você assim, tal. Então é uma sensação de satisfação de certo modo. Também tem a questão de assédio, né? Independente do cosplay que você está usando, tem essa questão de assédio, e hoje tanto de homem quanto de garotas, tem muitas garotas também que já começam a agarrar os cosplays. Acho que assim, tem que rolar um pouco de respeito, porque às vezes a pessoa tá com o namorado do lado e assim, a pessoa chega e já vai agarrando, já vai pegando, então acho que assim, tem que ter um pouco de respeito, assim. Eu tiro muita foto com caras, né, quando eu tô de cosplay, e assim, eles já chegam e abraçam pela cintura, ninguém abraça você pelos ombros, você não tem ombros nessa hora, você tem cintura. E também tem a questão de chegar e já querer assediar, querer beijo, querer pegar em algum lugar onde não pode, né, dependendo do cosplay que você tá usando. É a mesma coisa com menina, tem menina que já chega agarrando também. Em evento é muito comum ver meninas também lá vendendo beijo, vendendo amiga, querendo beijar outra menina. Lembrando, agora até voltando a ideia lá do modinha, voltando a falar da questão das plaquinhas, uma coisa que eu ando, nós estamos vendo com muita frequência, pelo menos em Campinas e Americana, eu vejo muito assim essa questão de plaquinha. Muitas meninas, assim, nunca imaginei mais meninas do que meninos. Tudo bem, meninos também tem. Pedindo por beijo e abraço. Agora, antigamente, não era muito frequente, assim. Era mais os meninos pedindo só por abraço e beijo. Tinha as meninas, só que era bem menos. Hoje, ao contrário, mudou, aumentou as meninas. Ou posso estar sendo louco falando isso, mas eu não tô enxergando. Talvez eu deva ter visto a mesma menina umas 30 vezes no evento e eu posso estar falando besteira. A menina desesperada, eu quero, correndo. Só que me engravida! Olha, que eu já vi placas que tem isso. Aí já tá aí. Então, as mensagens de placa são incríveis, cara. São mensagens de placa. Olha, tem um evento que a gente foi que uma pessoa, ela estava tirando foto das pessoas e usando uma placa. Só que a pessoa fez uma ideia muito legal com as placas, inclusive a gente tirou uma foto com essa pessoa. Não com a pessoa tirou foto da gente. É, ela nos convidou para tirar uma foto, porque assim, mas no Invento Campinas ela estava de Atena, a minha estava de Atena, e eu estava de Cavaleiro Jedi. Aí eu, tipo, vamos ligar uns pontinhos aí, né? Atena, Cavaleiro Zodíaco. Eu tinha Cavaleiro Jedi, ah, pera, tem Cavaleiro também. Aí, o que aconteceu? No momento que a gente estava fazendo uma compra, ele pediu, não, não tem problema, eu só vou escrever uma coisa na placa, aí você segura e vou tirar uma foto. Aí a gente tirou a foto, quando nós fomos dar conta quando a gente tirou a placa, assim, estava escrito o que mesmo? Cansei, só me fodo. Troquei os cavaleiros os cavaleiros de ouro por cavaleiros de andante. Então. E ele brincou com isso com vários cosplays, tinha cosplay de Guardiões da Galáxia lá também, então, ele, sabe, dava a placa pra pessoa segurar. Cosplay de Death Note também, que eu vi, que até ele brincava, ah, deixa eu anotar o seu nome no meu caderninho. Então assim, ele dava uma placa com uma mensagem referente ao que a pessoa tava usando. Então isso foi uma coisa que a gente viu bem diferente, assim, em questão de tirar foto mesmo com placa. Isso foi bem legal. E quando você está fazendo seu primeiro cosplay e você não sabe como fazer, é muito bom você escolher um personagem simples, que vai ser bem fácil de fazer e com o tempo você vai evoluindo. Isso tem um pouco a ver também com o comportamento das pessoas, como está sendo hoje, né? Dentro de eventos de anime, esse negócio, como ela falou, de meninas estarem mais fofadas, vamos colocar assim, vamos colocar um fofadas e tal. E tem aquele negócio, você receber, já chegou a receber uma cantada, por exemplo, cantada, e aí, passa a levar meu cosmo. Um negócio assim. Olha, eu já recebi esse pedido pra, eu quero tirar foto te beijando, esse tipo de coisa. Mas acho que assim, cantada eu não levei ainda, porque eu ando muito com o Bruno, né? Então, quer ser cantador de pedreiro mesmo, sabe? É, cantada de pedreiro nunca. Olha, eu falei uma coisa pra uma pessoa muito engraçada, assim, eu falei sem pensar. Porque a pessoa te pediu pra tirar foto comigo e ela tava de cosplay também. Aí eu disse pra ele, nossa, você cheira muito bem. É que é raro, né? Isso acontecer, né? Tipo, ainda mais um cosplayer. Nossa. Gente, usem desodorante pra ir pro evento. É, outra dica, por favor. Usem antitranspirante pra quem sua pra caramba e seguido de um desodorante, certo? Essa é a dica também pra cheirar bem. E se você quiser conquistar o coração de alguém lá, tá aí. A dica aí, não vai como um cosplayer fedidão, não. É, mas assim, eu acho que cantada não. Foi assim, às vezes. Eu ando muito com amigos quando eu vou, então assim, a maior parte é menino, então eu tô meio que protegida. Mas, às vezes assim, quando eu me disperso deles, às vezes chega um, mas na maior parte das vezes a galera tem respeito. É um ou outro mais molecão que chega, fala alguma coisa idiota, ou pede alguma coisa assim, tipo, dá beijo, essas coisas, mas a maior parte tem bastante respeito. Não é muito eles, mais ou assim, ah, você transmite Wi-Fi, recarrega a bateria do celular, coisas assim, mais divertidas. É, eu acho que quando assim, tá mais. É uma visão assim da questão do grupo, né? Quando ele já. A pessoa de longe percebe que você tá em grupo, ele não vai arriscar tanto também fazer uma coisa do tipo. Ele não sabe o que é, o quem, o que, talvez. Eu sempre sou atacado no evento por um cara usando uma cabeça de cavalo. É. Todo evento tem um cara usando uma cabeça de cavalo, ele me vê, ele sai correndo de onde ele tá e vem me dar um abraço, pula em cima de mim e me dá um abraço. Ele vira uma brincadeira, você tá, e ele faz isso com todo mundo no evento. Isso é tudo bem, essa brincadeira, a gente testa. Mas por sorte ele pelo menos dá uma freada na hora. Quando ele vem correr. Ele dá uma freada, né? Uma abraçadinha nela, porque ele sabe também, não vou estragar o cosplay de ninguém. A gente sabe o nome dele, a gente só chama ele Cabeça de Cavalo. É que ele tem pôr Cabeça de Cavalo. Essa questão de estragar o cosplay alheio também é uma coisa pra se prestar atenção. Às vezes a pessoa chega e pega, assim, na armadura, ou pega... Por exemplo, eu uso cinturão quando eu faço Atena. E o meu cinturão, a parte de trás, é toda zoada, porque a galera já chega, já enfia a mão de qualquer jeito. Então, assim, um pouquinho de carinho com o cosplay, gente. É difícil de fazer, né? Um pouco de calma. Pergunta pra pessoa primeiro, posso segurar no seu cintura? Fica mais, eu acho mais legal. Fala, não é difícil. Eu sei que você quer tirar foto com a pena. Você. É engraçado que essa questão de querer tirar foto, tem gente que tem vergonha de pedir pra tirar foto. E eu já, tipo, estava andando assim, uma pessoa veio e pediu assim, ai, ele pode tirar foto com você? Porque tem cara que é tão educado que ele tem vergonha de pedir pra tirar foto com a garota. É que às vezes tem um pessoal que tem uma cara mal encarada, às vezes, tal, e às vezes a pessoa fica meio tímida. Ou seja, lá é um ambiente de pessoas tímidas, às vezes. Às vezes nem tanto. Tem aquela galera que é muito mais extrovertida, exagera, passa um pouco da conta e acaba destruindo até as coisas lá por lá. Mas aí também acaba tirando uma casquinha das meninas, assim, tudo. Oh. Isso a gente imagina. E aí vem aquela ideia, ah, dá um beijinho e tal, tudo. A gente já viu gente também assim que, do nosso lado, nós estávamos andando assim, livremente, livre, leve e solto, né? E de repente, tipo, o cara com a plaquinha, um selinho, aí a mina lascou um beijo de língua assim que nós ficamos arregalados. É verdade, a questão de meninas, os eventos que a gente vai tem um grupo de cosplayers que eles fazem cosplay de todas as fases do Kakashi. É verdade. E, tipo, eles são a sensação das meninas, né? Porque eles sempre arrasam os corações, dão beijos às meninas. Então, assim, vocês querem beijar alguém em evento de Campinas, vão atrás do Kakashi. Não, deixando claro que tudo isso que a gente tá falando, a gente não está querendo denigrir mais de ninguém, não está querendo nenhum dos sexos, certo? É, a gente só tá dizendo que é o que acontece realmente, mas também vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, beijar... Sexo, tudo assim. Não, por favor, né? Olha, mas a gente é um caso assim de pessoas que passam um pouco dos limites ali se agarrando dentro do evento. Eu acho que não é um ambiente muito legal, né? Porque sim, assim, tem muito menor de idade, tem muita criança que vai. Então, às vezes, assim, o pai leva a criança pra ver o evento e a criança depois, no próximo evento, quer ir sozinha, quer ir com os amigos. Então, assim, às vezes o pai não tem segurança de deixar a criança aí pelo próprio ambiente. Um outro caso de evento assim, que a gente vê, essa questão de beijos e tal, já foi em São Paulo, no Anime Friends, o primeiro evento de anime que a gente foi. Não, o primeiro Anime Friends que a gente foi junto. É, nós fomos junto, a mim e eu. A gente ficou também, mas não damos muito, assim, vamos dizer. Já não gostávamos de cosplay também. E uma hora a gente sempre decidiu sentar num canto, esperar o show acontecer ou ir embora, né? Nós estávamos de caravana. E a gente ficou muito constrangido com uma coisa, ou talvez a gente deu risada, né? Pelo foi bem engraçado, porque eram várias moças de cosplay de Lolita. Lolita não é cosplay, mas que seja, elas estavam todas vestidas de Lolita. E aí elas sentaram também próximo onde a gente estava, e de repente algumas Lolitas saíram e ficou duas. E aí uma subiu em cima da outra e elas começaram a praticamente fazer um pornô ali do nosso lado, se agarrando, se beijando. E assim era muito engraçado porque a gente estava sentado, tinha um outro casal sentado do nosso lado. E a gente ficava lá observando as duas meninas se agarrando e os caras passando, e tipo, eles davam uma travada quando eles chegavam na frente dele. Era muito engraçado. Era engraçado ver a reação das pessoas, que elas ficavam perto da porta e ali. E as pessoas passavam assim, quando olhavam pra trás, nossa senhora, estão lá, o quê? Duas meninas, o quê? Assim. Aí engraçado que também tinha um casal também, do nosso lado, sabe? Mais um pouco distante assim. E assim, a namorada dele estava deitada no colo dele, dormindo, e ele ficava olhando assim pra elas, e a gente olhava pra ele apenas com gestos, oh yeah! Sexo lésbico, assim. Então, mas a gente já viu cosplays, tipo, homem e mulher também se agarrando em áreas meio privadas, assim, e um subindo em cima do outro, e meu Deus do céu, sexo cosplay. E quando você está fazendo seu primeiro cosplay e você não sabe como fazer, é muito bom você escolher um personagem simples, que vai ser bem fácil de fazer e com o tempo você vai evoluindo. Sentem falta nos eventos, tanto na questão do cosplay, ou com cuidado com os cosplayers, às vezes tratamento, ter um lugar melhor para que eles possam fazer alguma coisa, sei lá. Até em eventos mesmo, o que falta? O que faz falta para vocês, quando vocês vão nesses eventos? Eu acho assim, em primeiro lugar, fora de evento, no caso grupos, quando pré-evento, vamos dizer assim, né? Não, talvez não pré-evento, mas também... É um pouco de respeito, é claro, porque às vezes o pessoal gosta de massacrar um pouco a pessoa. E pós-evento também ainda é questão de respeito, tem lá mais uma vez o massacre. Só que eu acho que depois do evento é pior ainda. dentro de evento eles têm respeito também, apesar de que muitas vezes que a gente anda lá, é difícil ter um problema, assim, tal, tudo. Acho que eu nunca tive uma briga, assim, direta com uma pessoa, graças a Deus, e eu espero não ter. É, mas acho que aconteceu de uma criançada me esbarrar, fazer umas coisas e tal, correr, e um pouco de bom senso também, o Samancol, né, das pessoas, de algumas coisas que elas fazem por lá. E eu, tipo, eu respeito, acho que vem de casa mesmo, e aí é complicado. E seria uma coisa, assim, a trabalhar, talvez, dentro de evento, porque, às vezes, eles não deixam muito claro isso. É uma coisa que poderiam espalhar, assim, todos os eventos, na questão de, ah, como tirar foto de cosplays e tal, tudo, porque quer, quer, não quer, não. Aquilo que a gente falou, que mobiliza eventos, os cosplays, é o que anima lá. É como se tivesse um parque de diversão, assim, tal, tudo, e, ah, beleza, tá aqui. Ah, algumas regras que até o próprio evento poderia instituir, assim, mas deixar claro, assim, tal, com a três impressos colocados na parede, assim, tal, tudo, assim, deixando claro isso. E talvez também alguma forma de interação também com o público, porque eu acho que às vezes não consegue chamar muitas coisas. Você entra lá e você, ah, eu vou fazer aqui. Tá, algumas coisas mais pra você poder usufruir mais do cosplay. É, você vai lá apenas pra tirar foto, às vezes desfilar. E às vezes não tem muito mais que isso. Mas eu acho que falta um pouco isso nos eventos. Tá bom trabalhar um pouco mais assim, em interação. Acho que falta uma pessoa de teatro pra eles lá, um especialista. Mas acho que tem algumas coisas a mais, eu não sei. Não lembro aqui de momento, mas são alguns exemplos. Eu acho que a organização de fila também. Fila é uma coisa meio mal organizada. Acho que em todo evento tem problema com fila. É, a gente costuma ir em evento e comprar o ingresso online. Então, assim, a gente pega uma fila menor, mas ainda assim, nem da localização de fila é meio complicado, bagunçado. Então, acho que fila é uma coisa que eles precisariam trabalhar melhor em todos os eventos. Eu acho que também a questão de ter uma sala, pelo menos, específica para... Não é todo evento que tem, alguns eventos hoje já tem. Mas para os cosplayers, às vezes, guardar as coisas. Eu acho que esse é meio complicado porque tem a questão de segurança também, né? De você deixar suas coisas lá. Mas acho que uma sala, pelo menos, para as pessoas descansarem, sentarem. Porque, querendo ou não, cosplay às vezes é pesado, é quente. Então, assim, tem que ter um lugar para os cosplayers poderem sentar. E às vezes a gente fica em pé o dia todo. Eu acho que uma questão também que eles têm que trabalhar melhor é no concurso. Muitos eventos têm concurso lá no fim do evento. Então você chega lá, tipo, 11 horas da manhã com seu cosplay pra participar do concurso 6 horas da tarde. Então até lá você já cansou, você já suou, sua maquiagem já derreteu, se você tiver maquiado. Às vezes alguém já danificou o seu cosplay. Às vezes nessa questão de tirar foto, de ficar lá o dia todo, seu acessório quebrou. Pode acontecer alguma coisa. Se bem que algumas pessoas falam, ah, mas você só tem que estar lá, tipo, uma hora antes... perto do palco. Mas ninguém quer ir pro evento de cosplay pra ficar lá só uma hora no palco. As pessoas querem andar, querem se divertir, querem mostrar o seu trabalho, querem que as pessoas apreciem. Então, assim, acho que eles precisam verificar melhor, colocar no meio do evento, ou ter um lugar mesmo pra eles descansarem, que tenha um espelho, pelo menos, para as pessoas poderem se ver. Porque, assim, banheiro de evento é um terror. Não é, assim, banheiro de mulher, vocês acham que é limpo, é pior que banheiro de homem. Sério. Banheiro de mulher também é muito sujo. Então, às vezes, assim, eu, por exemplo, uso a tela. Eu já vou ciente, tipo, eu saio de casa, de que a próxima vez que eu vou ao banheiro vai ser quando eu voltar pra minha casa. Eu saio de casa 10 horas da manhã, volto pra casa 7 horas da noite, vai ser a hora que eu vou no banheiro de novo. Porque não dá pra ir no banheiro de vestido. Porque o vestido é muito longo, eu não vou conseguir entrar dentro da cabine do banheiro com o vestido. Eu acho que, assim, tem um lugar meio separado pra eles, porque, querendo ou não, como o Bruno falou, o cosplay também, hoje... é um pouco de atração do evento, tem gente que vai para tirar foto com cosplay, fiz muita amizade assim. Então, assim, é bacana que os cosplayers também se sintam à vontade dentro do evento. Porque quem tá sem cosplay não tem tanto problema, né? Pode se jogar no chão, pode sentar em qualquer lugar, mas quem tá com cosplay quer manter ali, porque às vezes deu trabalho, custa caro, é difícil de fazer. A outra coisa que eu acho que seria interessante também nessa questão de sentar seria distribuir alguns bancos, alguma coisa assim, porque... não tem lugar pra sentar, se você quer comer, você tem que sentar na grama, não tem lugar pra você sentar pra comer, então eu acho que sentar também é um lugar, uma coisa que eles deviam dar uma avaliada melhor também. É, talvez um camarim assim, pra que eles possam lá sentar, poder comer e tal, tudo. É... tipo assim, ninguém tá pedindo o camarim da Globo. É, nada disso. É uma sala com algumas cadeiras, um lugarzinho que a pessoa possa se olhar, se espelhar. E pra rodar tava arrumado, o cabelo zoou aqui. Ah não, esse pedaço do cílio tá meio esquisito, deixa eu arrumar. Uma coisa simples, mas que possa ser útil para os cosplayers. É, exatamente, muita gente tem que colocar peruca, por exemplo, e às vezes vem de ônibus, tem que carregar o cosplay, mas assim, eu quero que a pessoa possa ir lá se arrumar, colocar a peruca bonitinho, ajeitar tudo. Bem, a questão de roupa talvez fique mais difícil, mas ó, colocar um biombo às vezes, assim, para que a pessoa possa se trocar atrás. É alguma coisa que dê uma facilitada também, porque as pessoas vêm de longe às vezes só para ir fazer cosplay naquele evento, então tem que dar uma pensadinha assim. A maior parte dos eventos é em escola, então. Ter cadeira não ia ser uma coisa difícil. Sim. Então, é a minha sugestão, assim, se fosse pra fazer, talvez uma tenda fechada, com alguns espelhos, não precisa ser centos de espelhos, tudo alugado, algumas cadeiras também, tudo alugado, assim, tal, tudo. Pode ser a cadeira de bar, assim, essas aí que são mais em conta também. E como a gente falou de ombro, eu acho que não seria um caro para os eventos, até mesmo porque como eles organizam. Ou se, eu não tenho como, então talvez dedicar mais uma sala, porque geralmente são feitos em escolas, assim, tal, conseguir fazer alguma coisa assim e tentar ao mesmo tempo, ó, traz espelho de casa mesmo, você não ou com as pessoas assim, mas os organizadores mesmo, sei lá, faz um esforço, porque eu tenho certeza que eles se matam bastante para se dar esses eventos, que todo ano, esse Campinas Anime Fest, eles fazem três vezes por ano, e continuam fazendo. É que eles são uma empresa de eventos, a Avalon Events. Eles fazem evento em toda a região, menos em Sorocaba, assim, região mais Campinas, Jundiaí, Americana, Ribeirão Preto, Piracicaba. Eu acho que são esses os 5 cidades que eles fazem. Eles fazem evento o ano inteiro, sabe? Não tem parada, assim, eles só param agora no começo do ano, mas o resto é evento. Começa em março e vai até dezembro, evento em todas as cidades aí. Então, eles trabalham bastante, eu acho que assim, sempre dá pra melhorar uma coisinha. Ah, Valor, patrocina nós. É nóis. Ah, o que mais eu posso dizer? Eu acho que é isso mesmo. Espero que a Avon esteja escutando nós. Por favor, pelo amor de Deus. É, Valor, se estiver escutando nós, crie uma categoria diferente aí pra heróis que não sejam nem super-heróis, nem League of Legends. Só heróis. É, não sei. E também cria camarim, por favor, pro pessoal. Agora a questão das filas, já não sei como vocês podem organizar. Mas ok, é isso aí. Uma última coisa. Você bateu assim, opa, falou patrocínio, falou dinheiro, eu falei, pensei. Custo para chegar nos eventos e o custo do ingresso. Como tá sendo para vocês? Vocês vão em vários, então como tá sendo mais pesado? Tipo Anime Friends, que já muita gente já me reclamou. Tá pesado, tá meio complicado. Olha, não fomos os últimos Anime Friends, Saka Friends, Anime Dreams da vida, tudo organizado pelo Yamato. Mas, segundo que a gente estava vendo, o ingresso parece que estava muito caro. Um valor de quanto? R$90 quase? Isso com a caravana. Não me lembro exatamente quanto era o valor, mas eu acho que estava por volta de uns R$60 o ingresso. A gente não paga isso nesses eventos aqui do interior. É, na verdade, assim, eles não estão tão baratos também, porque, assim, a Avalon, ela tem o diferencial que você consegue comprar o seu ingresso online, e o online, como não tem impressão de ingresso, não precisa de gráfica, né, é o mais barato. Então, se você comprar pela internet o seu ingresso, ele sai uns R$17, e, assim, na porta sai uns R$30, então tem esse diferencial. A gente acaba comprando pela internet, que é até mais fácil pra gente, porque a gente mora em Itu, pra ir pra Campinas comprar o ingresso seria meio complicado. Não está caro para nós, o que pesa um pouco, né? Como a gente não vai de caravana, né? A gente vai de carro, é um pouco questão combustível e a questão pedágio. É, quando é para a americana, é o mais caro. Mais pedágio. A questão de valores, assim, para nós é mais em relação aos eventos de São Paulo, compensa bastante, claro. Mas assim, mas a New Friends tem aquelas atrações e assim, tal, tudo, que são japoneses e tal, tudo bem, eu sei que tem os japoneses lá que cantam as músicas originais de anime. Cabelos. Pra mim, primeira vez que a gente foi na New Friends junto, eu fui lá e daí o cara cantou a abertura do Geki Ranger. Não, vocês não estão entendendo que ele é muito tiete. Muito tiete. Não, mas é muito e legal. E os japoneses batem cabelos, a gente fica assim, todo um show gay. Mas é que lá, por lá, eles não tem tanto problema com essas coisas de homossexualidade e tal. Tudo. Não, eu também não tenho nenhum problema, tá? Eu sou um travesti operado, inclusive. Tá? Hoje sou transexual, eu era Michelle, hoje sou Michelle. Brincadeira, gente. Ela sempre foi mulher. Tá? Eu já confirmei isso. Tá? Eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso. Mas voltando à questão de valores. Porque assim, a gente faz um catadão às vezes de preço. Catadores? É, catadores de relíquia. A gente faz umas catações. Cotações. Cotações. A gente se planeja, claro. É, por exemplo, abril a gente já sabe que vai ter no mínimo 3 eventos. Então, assim, a gente já se planeja. Ah, qual evento a gente vai? Porque, querendo ou não, o ingresso, a gente é casado, né? Então, assim, tem que pagar ingresso pros dois. Aí tem que pagar o pedágio, gasolina. Então a gente vê assim, ah, esse mês a gente vai em tal evento. Mês que vem a gente vai em outro evento. Vamos já planejando assim, por exemplo. Acabou agora esses eventos do começo do ano. A gente já se planeja para os do meio do ano. Vai em tal, tal evento. Acabou o meio do ano, a gente já se planeja para os do fim do ano. A gente já vai naquela economia básica. Também assim, às vezes para fazer o cosplay é meio caro o tecido que a gente vai usar. Por exemplo, o tecido do Link, foi o tecido para fazer o cachecol foi um tecido que foi caro. Por causa de caimento, então tem que ver essas coisas também. Às vezes pra pagar a costureira, pra comprar a peruca, já tem que se planejar, pra comprar a peruca esse mês, ela vai demorar pelo menos 3 meses pra chegar, então a gente já tem que ter todos os planejamentos do que a gente vai fazer em cada mês. Então tem que dar uma planejada, uma pensada. A gente tem que enxugar bastante os valores e ainda aquela questão, ah, vamos pesquisar primeiro na China. China é vida pra nós. Tem bastante coisa por lá, mas tem coisa que realmente não vale a pena, tem que pensar muito mais em você fazer e comprar aqui do que às vezes que, ó, mas peruca é. Passar lá, é o lugar. Vai ao lugar perfeito pra comprar. Não compra no Mini The Box, nem no Light in The Box. É, só no Light. É, se você for olhar alguma coisa no Mini que você vê, às vezes você entra no Mini The Box ou no Light in The Box, que também são sites chineses. Procura também no AliExpress, porque lá tem muito vendedor, você consegue achar um diferencial de preço muito grande. É, eu, por exemplo, quando vou comprar peruca, eu pesquiso muito. Aí você fica atento lá ao preço, à qualificação do vendedor. Não é difícil, eles não dão problemas. Eu tive problema agora com a peruca laranja, mas foi assim, um problema em 1 milhão, porque eu comprei muita peruca lá, já comprei muita coisa de cosplay, ou coisa que não é pra cosplay. Só ficar atento mesmo ao vendedor, se ele tem diamantes, se ele tem bastante medalha, você consegue fazer uma compra bem tranquila. A diferença de comprar no AliExpress para o Light in the Box, que também já é um site muito popular, assim, por tanta propaganda, eu diria, que assim, o Light, você tem uma certa segurança por ser uma loja que já ele vai dar certeza absoluta que vai entregar o produto certo para você, exato, e tal, por ser uma loja física. Agora, o AliExpress não, ele é um mercado livre. Aí você fica na dúvida, não sabe como vai ser e tal, tudo. Então você tem que ficar acompanhando também, por exemplo, se o prazo é tudo, porque você pode abrir disputa também, caso não esteja satisfeito com o produto e tal, tudo, ou de que ele não está garantido, e assim vai, porque você garante seu dinheiro. Mas, de certo modo, seu dinheiro está garantido, seguro, como se fosse pago e seguro, é um mercado pago, porque você dá o dinheiro e tal, se caso o vendedor não cumprir com a tarefa dele, seu dinheiro é estornado com e-banks do próprio AliExpress. Isso, o AliExpress te garante isso. É, até assim, uma questão de, falando de uma forma mais econômica, vamos dizer assim, uma questão mais bancária, se você puder pagar em um boleto bancário, faça essa opção, porque a questão do cartão de crédito internacional, quando você vai comprar, o dólar, quando sua fatura fechar e você vai pagar lá no final do mês ou no começo do mês, pode sofrer alteração, porque o dólar vai ser o dólar do fechamento da fatura. Então, às vezes, você compra lá por R$30 e vai pagar lá no seu cartão R$40, porque o dólar teve oscilação. Mas se você puder optar por fazer o pagamento em boleto, é melhor, porque você não corre o risco de ter essa variação, de questão de IOF também, que hoje subiu. Se você puder comprar por boleto bancário, já faça essa opção. É melhor para você, se vai economizar mais. Ou transferência bancária. Ou transferência bancária, que eles já têm também. Que já no caso do depósito. O AliExpress oferece todos esses tipos de pagamento. Hoje ele está atendendo todos os bancos, via Itaú, Brasil. Está tudo bem mais acessível. E assim, você pode... Ele já tem uma equipe aqui no Brasil, então você já consegue ter o site em português. Você já não vai conseguir mesmo assim achar chinês que fala português, né? Eles comunicar naquele inglês do Google Translate. É. E eu acho que é isso mesmo, esses valores. Apenas a dica é programe-se sempre para fazer as coisas. Se for para fazer a coisa em cima da hora, eu sugiro que não façam cosplay. Como posso dizer, acho que não fazem mesmo cosplays e tal. Vão lá normal para vocês curtirem o evento e tal, tudo. E tipo, daí tenta também fazer um pouco de economia ao mesmo tempo, porque dentro do evento às vezes tem coisas que você não encontra por aí. Fora do evento, então, questão também de alimentação, né? Porque dentro do evento a comida é bem cara. É, e às vezes, assim, eu, por exemplo, tenho um problema com comida porque eu não posso comer muita fritura, senão eu passo mal. Então, assim, às vezes, verifica se o evento você pode levar comida, porque às vezes você leva um salgadinho, leva, sei lá, uma bolacha, alguma coisa que é mais industrializada, que você já tem uma segurança maior. E já vai ciente que não tem lugar pra sentar, o banheiro é ruim e a comida é cara. Isso é de praxe qualquer evento. Mas então, é isso, amiguinhos. Eu quero já desde já agradecer a vocês dois. Muito obrigado por terem gravado. Esse programa tá incrível, eu adorei. E eu quero deixar esse espaço pra vocês fazerem seu jabá. Qualquer coisa. Ah, eu quero cobrar o cara que tá devendo pra mim. Pelo amor de Deus. Ah, não, eu quero deixar um contato de alguma coisa. Deixa, por favor. Que eu posso dizer. É, a gente não tem página no Facebook de cosplay nem nada, né? Não, mas a gente já viu de muitas pessoas, a gente dá muita risada. É, também. A gente dá risada porque as pessoas inventam uns nomes muito engraçados e a gente ri. A gente ri porque às vezes fica aparecendo aquelas fotos. É, parece aquele. Eles editam a foto assim, fica aparecendo aqueles convites infantil que você manda fazer nessas lojas da Kodak. Assim. Nossa, a gente não liga pra ele, ele é designer, então ele é chato, vai ficar criticando. Sabe, não dá pra ir no lanche da esquina comer alguma coisa sem ele criticar o cardápio da pessoa. Então, ignora o que ele tá dizendo. O preço pra mim não é tão importante às vezes. É, se a arte do cardápio estiver ruim, ele vai criticar. Eu vou criticar. Mas eu acho que assim, gente, sem treta, sem teta, vamos ser felizes fazendo cosplay. Eu acho que melhor você falar de novo, porque... Então, gente, sem treta, sem teta, e seja feliz. Tenha humildade, bom humor, aceite as críticas e se divirta. Vá lá de uma forma que você se sinta à vontade pra ser feliz mesmo fazendo cosplay. E ele voltou. O tio da panela voltou. Ele volta. Eu não creio. Acredito, é assim, eles passam duas vezes. O cara do churros também. Ninguém quer panela feriado onde a gente tá gravando. Nós estamos gravando um dia feriado. Ninguém quer consertar panela no feriado, meu querido. Pelo amor de Deus. A gente não sabe. É que a gente mora num bairro de constante gente idosa, então às vezes. É, talvez dá de boca da pessoa. Por que panela velha que faz comida boa? Ah. Então por isso mesmo. É, não comprem panelas de R$40 das lojas americanas. É, o conjunto, tá? Vamos deixar vocês um pouquinho com isso. Colocamos cabos em panelas, chaveiras, lembretas, frigideiras, cadeiras e telecoins. Temos borracha para papel de pressão, pino, livros, centro de segurança, tampas adultas, buchas para pino. Profissional experiente em panelas e fogões. Confira, aproveite. Estamos passando. Consertando na hora, panelas e fogões. Aproveite. Porto, panelas. Não, mas é isso. Quer agradecer alguma coisa? Querem... Por favor, como eu falei pra vocês antes, é seu espaço pra eu passar pra você falar alguma coisa, quer deixar o... Eu quero deixar o caldo da panela passar, pra eu poder passar minha mensagem aos... Não que eu quero passar minha mensagem, sim, isso é só um constrangedor, tudo de panela. Canecões. Panelas, canecões, caçarolas. Eu queria agradecer sua visita, Fabrício, a nossa casa aqui pra fazer essa gravação. Para nós foi muito gratificante e divertido. Foi uma conversa muito boa, eu acho. Esperamos fazer participar de mais podcasts. Oh, por favor. Então, e temas diversos. Próximo videogame, por favor. Certo. E passo a palavra pra mim. Ah, também agradeço muito. Agradeço a todo mundo que tá ouvindo aí, galera. Sejam felizes, vamos pros eventos. Respeitem os cosplayers. Respeitem os acessórios dos cosplayers. Compre perucas da China. Isso aí. Acho que é isso, gente. Evento é felicidade sem treta. Um pouquinho de teto, um pouquinho de teto. Ah, um pouquinho não tem problema. Não vai de mal, não vai igual, não vai igual. Não, quando é, quando eu faço play, eu fiz, tudo bem. É teta na medida certa. É. Esse é o subtítulo do podcast, teta na medida certa. O mundo do cosplay, teta na medida certa. Oh, é um bom título. Ficou da hora. Mas é isso, amiguinhos. Muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado a você que não ouviu. Muito obrigado a você que baixou, muito obrigado a você que tá pegando o Wi-Fi roubado da casa do outro amiguinho. Pra que é isso? Muito obrigado a você que tá tentando fazer cosplay de múmia. Muito obrigado a você que está deitado, dormindo, porque já acabou o podcast. Vai acabar agora. Você está dormindo, eu sei que está dormindo. Você não tá aguentando mais, tá sono. Meia-noite já é, rapaz. É isso. Muito obrigado a vocês e bye. Falou. Tchau, tchau. Yeah. Falou, valeu. Às vezes ele passa mais rápido. É. E estremece tudo e faz um puta barulho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Aqui é o Bruno e eu faço cosplay de Jedi há mais de muito, muito, muito tempo. Mas, sei lá, Gami quer cortar? Dá um pause aí. Cara, mas você escreveu o que você ia falar. Você não lembra? Eu já esqueço. Nós já temos o mestre, muito obrigado. Passa a caneta aí, por favor. Que pessoa leve. Vocês querem escrever de vocês também? Eu quero desenhar a casa. O que vai escrever? Fatura. Que? Craquete Trake 2, Trake 2. Eu ia fazer a outra abertura, mas que caceta. Eu dei o ar, eu cheguei. Ah, atenção, não era esse daí, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Eu sou o Bruno e faço cosplay de Jedi. Ah, um cachorro latindo aqui. Ha. Relaxa, continua. Eu sou... Amor, não é pra você latir. É só a gente ficar quieto e não colocar as mãos no chão. Vamos começar de novo, Pinta. Calma aí. Isso é só a garganta. Isso é uma garganta, ok. Ah, vou dar uma biscoito. Tá? Ramona, para com isso. Ramona, quieta. Deixa aí. Vai. Deixa eu puxar o meu. Vou puxar o meu lugar. Está gravando ainda aqui. Segundo extra, aí. Vem aqui. Ah, dá pra gravar e cortar daí, né? Você faz um assim. É que, tipo, eu acho que em cada pasta, acho que 4 ou 5 gravações. Ah, tá. Eu posso passar pra próxima pasta, deixa aqui. Estamos passando, consertando, na hora, panelas e fogões. Consertamos e cortamos panelas de fusão. Quem foi que parou o carro? que foi isso? Ele pensou, acabou, né? Ele parou a gravação do negócio. Falei, mano, não, parou. Alguém parou o carro e falou, tá, moço, você faz isso? Não, não faço, minha senhora. E vai embora. Mas que ótimo, foi. Quem que é um animal que falou esse negócio? Foi aquela tia. Tem uma tia, né? Aqui. E aí? É aquela tia que tá falando com a outra tia ali. Certeza. Tá no portão. É, muito barato os negócios que a gente faz. Não sei o que, não sei o que. Ô, tia, parabéns. Oi, tia. Bem-vindo ao seu dia. Por favor, retomemos. Take 3. É, então.